acho que tô apaixonado no grilo. Olha essa bitch contando dinheiro. Pede pra lamber o seu mamilo. Fumo ice, o peito fica mó gelo. Tenho sino, mano, na minha bio. Duas balas cai na água na noite. Rockstar mesmo, pique o deal. Essa fumaça igual chaminé. Botei 10 gramas na porra do bag. Eu tô no baile de Carrier. Prata na boca, não pensa que é Carrier. Essa puta sentando na chop. Já disse que homem é minha chop. Safada gosta de lolá. Esfrega a buceta na glock. Cheiro de hater, perfume no ar. Bola essa bag e vou fumar. Nós não se vende, não só comprar. Ela te vende, eu de lalá. Eu tô no 27, masquira. Encosta nos dread, eu vou te estranhar. Não foda com a Gucci, a bag é boiar. Se você não sabe, eu vou te ensinar. Rockstar igual James Dean. MJ e sua Billie Jean. Toda molhada em cima de mim. Depois dança mais em cima de mim. Desculpa, baby, eu nasci assim. Vou morrer assim. Meu flow é dirty, mas a ficha é clean. O dirt tá ciente, eu que sou jetinho. Não devo, não quero, dou um copo com lean. Não faço disso. Rapper, modelo, fudendo miss. Muito dinheiro, ela gosta disso. Nem respondo quiz, ela é boa atriz. Olha os bagulho que eu já fiz. Rimo com os mano que eu sempre quis. Foda que branco, odeio Chris. Salve, Leandro, eu sou seu remix. Tanto sinal vai primeiro. Sangue na peça, mas não é vermelho. Usando troca, eu fico mais lento. Fazendo yoga com a planta de cheiro. Faço a mistura de red com Daniels. Só de design, eu porto palm angels. Fica suave que eu te dou um prêmio. Pago espécie, nós tamo sem tempo. Tá na bala dessa black pill. Cadê ela chamou pra ir lá pro rio? Precisa ser bicho, eu só faço com a crew. Cê fala muito, seu mob faliu. Gerente da conta ficou preocupado. Porque tá caindo dinheiro demais. Olha pra mim que é só nego hoje. Só te pieca com lab canai. Toma esse tosse pra fazer mais letra. Toma MT, mas sem fazer careta. Senta caixota, senta com a buceta. Senta caixota, senta com a buceta. Eu te falei que nós ia voltar. Cê quis pagar de pá, duvidou do meu bonde. Tirou de moleque, e aguenta essa porra. Que eu vou te mostrar como se age um homem bandido. Caralho, pra mim é otário. Cabelo escovado, não aguenta, se esconde. Nós é o coringa pra roubar sua brisa. Cê fica em choque, liga o super-homem. Mas é na favela, esses caras não sobe. Eu te falei, pode botar meu nome. Preto quebrada, sem rumo na vida. Mas fico de pista que nós é o corre. Salve meu parça, como é que é? Prepara tudo, já chama a mulher. Noite de golpe, mas sem fazer vítima. Nós agir certo, é assim que é. Cheiro de hater, perfume no ar. Bola essa bag e vamos fumar. Nós não se vende, nós só comprar. Ela te vende, eu te lalar.